liberdade, não resposta que me agrade. Estou pra cumprir uma missão, mensageiro, quem sabe. Mas pra isso tem um pastor, nem ele é confiável. Porque confiaria no neguinho que nada sabe. Meus demônios, meu inquilino, falência é meu destino. Se eu parto, eu deixo esse hino e os meus sonhos bem vividos. Porém eu morro por isso, se eu tô vivo é pra isso. Tô mirando na alma, já que a palavra vale um tiro. Ninguém pode condenar ou julgar minha doutrina. Se minha vida é vadia, sua é uma puta rotina. Se eu quiser fazer o hit, trava a voz e deixa o beat. Ideologia que resiste, a hipocrisia que insiste. Cleito Oliveira do mundo, se pau mesmo vagabundo. Feito do magrelinho do parque, ó que orgulho. Por isso eu respiro fundo e viso tudo. Hoje eu não tenho nada, mas pra hoje o nada já é muito. Quero o mundo pra mim, ser dono do meu destino. Poder ter tudo que eu sonho desde menino. De mim mesmo, inquilino, preciso me libertar das amarras que um tempão me impedem de caminhar. Quero o mundo pra mim, ser dono do meu destino. Poder ter tudo que eu sonho desde menino. De mim mesmo, inquilino, preciso me libertar das amarras que um tempão me impedem de caminhar. Me impedem de caminhar. Me impedem de caminhar. Bom, mas sei que ainda não tá perfeito. Eu e meu mano Cleito na frequência, não teve jeito, eu não vim ser eleito. Demagogos são palavras ao vento. Eu sou apolítico quando o assunto é sentimento. Loucura é minha, eu não aceito os teus pitacos. Poucas linhas já quebra esses teus argumentos fracos. Trampo pesado pra deixar meu som cada vez mais pesado. Eu não aceito quem não faz um terço, ainda se acha o brabo. Não viveu nem metade, então não me interpele. Conheço a essência dessa porra e tá muito além da pele. Estado de consciência se elevar. Humildade não quer dizer o dever de se inferiorizar. Nenhuma dificuldade vai me impedir de sorrir. Se agora eu tô aqui, não tem mais como regredir. Que essa alegria não seja mais passageira. Tempo, vê se passa devagar, que nem toda segunda-feira. Quero o mundo pra mim, ser dono do meu destino. Poder ter tudo que eu sonho desde menino. De mim mesmo, inquilino, preciso me libertar das amarras que um tempão me pedem de caminhar. Quero o mundo pra mim, ser dono do meu destino. Poder ter tudo que eu sonho desde menino. De mim mesmo, inquilino, preciso me libertar das amarras que um tempão me pedem de caminhar. Me impedem de caminhar. Me impedem de caminhar. Pode ir pra aqui a nós, fechado com que heróis em busca da evolução, a perfeição após. Filho de bamba, compositor que não gostava de samba. Moleque mal criado, bem criado pela dona Tânia. Disposição de escravo que na rega nem na rédea. Seus craques cruzam a bola, os meus dominam a pedra. Domino os meus demônios pra não haver minha queda. Tenho que me manter de pé pra erguer todas as favelas. Aliança é o que tá no peito, no dedo, anel e gatilho. Traição se pagar com a vida, volta e meio um toma tiro. Nenhum banho de sangue lava sua alma suja, então se curva. Molha a carne, pede liberdade à chuva. Suas pragas não cegam, minhas orações a luz de vela, me livrai da cela e tira os meus irmãos da reta. As balas que são perdidas e tão com a direção certa. Que quem menos corre voa e quem voa parte da atmosfera. As piores amarras são da mente. Liberte-se em si e só assim será livre.